Já batido está Bel, Nebo se encurvou em seu lugar. Os ídolos não podem livrar, cargas pesadas a nos cansar. Mas tu, Senhor, nos carregaste. Desde o ventre em teus braços estamos. Até a velhice serás o mesmo. Em cada passo teu amor é plano. A quem nos compararemos se só em ti encontramos paz? Teu conselho é firme e eterno. Em ti, Senhor, sempre confiamos. Teu amor que nunca falha, tua glória em nós se faz. Lembrai-vos, ó povo amado, não há outro como o Senhor. Anunciaste o fim desde o início, a tua palavra é vida e amor. A justiça não está distante e a salvação já chegou. Em Sião tua glória brilha, em meio às lutas eu te louvo, Senhor. A quem nos compararemos se só em ti encontramos paz? Teu conselho é firme e eterno, em ti, Senhor, sempre confio. Sempre confio.